portal do arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Se liga aí, ó! Garçom, vou beber, garçom, vou chorar. Aquela bandida só quis me usar. Garçom, vou beber, me alcoolizar. Pode cair o sino no meu som pra tocar. De ter amado tanto você, mas foi bom pra eu aprender. Entreguei demais. O que cê fez foi muita covardia. Você é uma bandida que só me enganou. Amor só tinha o meu. Você enlouqueceu, foi embora com outro e me esqueceu. Garçom, vou beber, garçom, vou chorar. Aquela bandida só quis me usar. Garçom, vou beber, me alcoolizar. Bota caiozinho no meu som pra tocar. Só quis me usar. Garçom, vou beber, me alcoolizar. Pode cair o sino no meu som pra tocar. Eu aprender. Entreguei demais. O que cê fez foi muita covardia. Você é uma bandida que só me enganou. Amor só tinha o meu. Você enlouqueceu, foi embora com outro e me esqueceu. Garçom, vou beber, garçom, vou chorar. Aquela bandida só quis me usar. Garçom, vou beber, me alcoolizar. Bota caiozinho no meu som pra tocar. Garçom, vou beber, garçom, vou chorar. Aquela bandida só quis me usar. Garçom, vou beber, me alcoolizar. Bota caiozinho no meu som pra tocar.